chama na pressão. A vaquejada começou, o paredão tocando. As mina tudo me olhando, querendo me conquistar. O celular já tá na mão e o copo na boca. E o vaqueiro com a pá louca vai escolher quem vai pegar. O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota. Puxa o rabo, a mão me tuta, adivinha quem ganhou. Ô novinha, me escuta, sai logo desse pressado. Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer a... Monta logo, vai, ou monta logo, vai. Ou vai quicando, rebolando no... Monta logo, vai, ou monta logo, vai. Ou vai quicando, rebolando... Ou monta logo, vai, ou monta logo... Ou vai quicando, rebolando no galope do pop. Ou monta logo, vai, ou monta logo, vai. Ou vai quicando, rebolando no galope. Vai, água raiz, chama na pressão estranha. Sai logo desse pressado. Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer. Ou monta logo, vai. Ou monta logo, vai. Ou vai quicando, rebolando. Ou monta logo, vai. Ou monta logo, vai. Ou vai quicando, rebolando. Ou monta logo, vai. Ou monta logo, vai. Ou vai quicando, rebolando no galo. Ou monta logo, vai. Ou monta logo, vai. Avenida Vireira.